te sinto tão perto. Mesmo estando tão distante, te encontrei meus sonhos e presente em minhas ações. Como sou grato a Deus por você trazer de volta meu riso, ter me tornado consciente da minha missão, ter feito faísca em mim virar chama, que hoje aquece todo meu coração. Como sou grato a Deus por você, irmão. Resisti, insisti em transformar meu ser. Agora em silêncio e de olhos fechados, vibrando luz ao mundo sempre ao dizer: vibrando luz ao mundo sempre ao dizer: